E aí, Jeff? Eu tô ligado que Mauá tá mó veneno, mano. Só polícia, sangue, defunto. Periferia esquecida só resulta em cadeia e cemitério, não é não? É, mano. Enquanto o político só subir no palanque pra iludir o povo e roubar o nosso voto, o sangue vai tá escorrendo no tiro da PT, no ABCD e em qualquer lugar do Brasil. Pra sonhar com a paz, é preciso dignidade, justiça social. Aí, boy, quer segurança? Olha pro moleque com fome e o barraco no morro. Se não, cuzão, é pá, pá. É vadia gritando, miolo no chão. Holocausto, facção, camburão e arsenal. A favela tá no ar, tá no ar. Rappers em umas batidas que irão se alastrar. Periferia na veia, rap me incendeia. BCD, atitude para completar a minha cara essa. Esse é o meu dilema, mal afeita o Inamá. Diadema totalmente contra um sistema onde a trairagem rola solta. Políticos meia boca, cada esquina uma viela. Várias bocas na quebrada, muita favela, muita morte e muito esgoto. Venha ver o sofrimento que eu vivo aqui no ABCD. Indivíduo foi rasgado na bala, vários ecos na cara, regaço de quadrada. Violência que não para, ninguém sabe, ninguém viu. Quem sabe um civil, puta que pariu. E ML demora, todo dia tem porrada na frente da escola. ABCD está no ar, o sangue do caldeirão do inferno começa a derramar. Fatos verídicos aqui tem, pra revelar aqui é problema. Muito inquérito, ponto sem no BO, mandato de prisão. Caixão vadia na esquina, carreira de farinha, troca de tiro, mano. A perigo, boteco é mato, pente carregado, esgota céu aberto, mano na cela, corpo na viela. Não tenho vergonha de relatar, nascido na leste e criado em Mauá. Diadema, Santo André, São Bernardo, Ribeirão, Mauá e São Caetano. O brinquedo preferido é um ferro, um cano. Fique alerta, mano, de cortiço pra cortiço, de favela pra favela. PT na sua cara, rota mata, desespera. ABCD, quadro de vida despedaçado, um capítulo difícil de ser encerrado. Nesse filme até o câmera daqui morre baleado. Aqui é o caixão lacrado, pode acreditar. Grajaú, Zona Sul, Eduardo Facção, veio aqui pra comprovar. Recolhe o miolo do filho da Dona Maria, o buraco na cabeça. Dispensa a perícia, o laudo do legista, engrossa a estatística. A indiferença enterra outra vítima. Tira essa vaca do ar, querendo comover. Morre boy, tem campanha na Globo SBT. Na água de esgoto, tipo cachorro morto. Não veja socialite chorando pelo corpo. Meu filme tem contorno de terror explícito. Tem crânio decapitado no saco de lixo. Aqui o veredito é culpado pela cor. Aqui o pai perde a orelha na faca do sequestrador. Do barraco da Sul pra favela de Mauá, é o pesadelo do sistema, é facção no ar. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno. Crocodilagens violentas no ABCD. O sangue escorre na calçada, vários tiros de PT. O carro do IML causando desespero. E a família se prepara para mais um enterro. Velas, flores, caixão, a bala que sai do revólver afeta o coração. Pipocos na madrugada, a polícia faz mais uma ação. A violência aumentando e a bandidade se esquivando para o caminho do inferno que o sistema está levando. De patifarias e atos errados, o nosso cotidiano está embaçado. Vários enterros desandados, esse é o tema. A arma do sistema sem argumento é o lema, que deixa o pobre revoltado, se tornando ladrão mercenário. Que enfia o cano na cabeça do cuzão do plenário ou do playboy vacilão, pra obter alguma solução. Na correria do inferno, o sistema quer nos ver o pobre na vida do crime, na busca de alfita firme. No final da cena você morrer. Tristes histórias relatadas no ABCD. No camburão é carregado um arsenal de ideias apetitoso. Louco no mocorongo, no rolê extremo sul da zona sul. De parelheiros aqui vai um proceder. É real, ha, ha, ha, mas não é nada igual. Otários fardados, chamados policiais. Fico com o pé atrás, decepção e morte. Não quero isso mais. Irmãos para o céu, quem será o réu? Direitos do senhor, eles descansarão. São Paulo tem a voz, arsenal, camburão. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno. Atraca furo o coração que não dá pra blindar. Apologia, a morte é barriga cheia de ar. 1.600.000 desempregados. Entre a algema, um ridículo salário. Na promessa da campanha não tava incluído. Dinheiro ilícito constrói presídio, distrito de polícia. Em vez de escola, biblioteca, quadra esportiva, assistência social vem no helicóptero branco e preto. Na fuga de recuperar o preso, a bomba branca do boia que sangra pela boca. Na imagem da coroa assassinada pela bolsa, e moleque estraçalhei sua mãe no cimento. Mais ou menos violento que o regime sangrento, que tira a comida, o emprego, faz o detento, faz o querer tua joia invadir o apartamento. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno. Viver aqui é dar motivo pra morrer. Isso aqui é o acesso ao necrotério. O sangue escorre no tiro da PT. ABCD é o passaporte pro inferno.